A noite é uma criança tão pouco inocente. Na madrugada volta pra casa, aquele calafrio tu sente. Acende um cigarro e soa frio de ansiedade. LM no bolso, um troco pra cerveja, um brete. Diz que na vista uma boate. Entra, se acomoda e seu pedido é uma Sprite. Mulheres bonitas no salão em toda parte. O clima tá bom e pode melhorar mais tarde. Uma mina se apresenta e lhe oferece uma bebida. Sem muita estiga, toca o foda-se na vida. Pra quem já perdeu tudo, uma noite é mais um flash. Almanac de lembranças vem na mente e se repete. Patrão falando alto, tu manda se fuder. Chega em casa largado, mulher põe pra correr. Desiludido, fudido, só pensa em três coisas: morrer, sumir do mapa ou se manter de mente afoita. A cocaína mata, ele não tá nem aí. Se já não tinha nada, agora só falta cair. Amigos da madrugada, dividindo loucuras. Pensa um pouco quando se trata da cristalina pura. Eba, vai, vai. Mas não desistiu, conseguiu de um beco sem sair a sobressair. Sem deixar a peteca cair, segurou seus B.O. e o fluxo fez fluir. Eba, vai, vai. Mas não desistiu, conseguiu de um beco sem sair a sobressair. Sem deixar a peteca cair, segurou seus B.O. e o fluxo. Cartão de crédito zerado e dinheiro nem pra comer. E a merreca que tinha gastou tudo na deprê. Os camaradas, cadê? Na precisão não vê. Consequência de ontem à noite, o que cê fez pra merecer? Sentado na calçada, parou pra refletir. No preço da verdade, custa mais caro mentir. Várias carreiras, um litro de uísque, putas. Na madrugada, da perdição domina os trutas. É lamentável, mas não vai adiantar. Reclamar, chorar, brigar com quem tenta lhe ajudar. Levantou-se da calçada, decidiu contornar tudo aquilo que passou a sete palmos enterrar. Se afligou, negou com a paz interior. Descobriu cedo uma ilusão, futuro destruidor. Química Joe, não é vida pra ninguém. Consuma bem na empolgação e um dia se torne refém. Mas não desistiu, conseguiu de um beco sem sair a sobressair. Sem deixar a peteca cair, segurou seus B.O. e o fluxo fez fluir. Mas não desistiu, conseguiu de um beco sem sair a sobressair. Sem deixar a peteca cair, segurou seus B.O. e o fluxo fez fluir. A reta normal fugiu, em seguida a mente abriu. Um caminho bom seguiu, deu um beck nos calafrios. Na madruga ninguém mais viu, de um jeito correto agiu. Deu troco, reagiu e a família o aplaudiu. A reta normal fugiu, em seguida a mente abriu. Um caminho bom seguiu, deu um beck nos calafrios. Na madruga ninguém mais viu, de um jeito correto agiu. Deu troco, reagiu e a família o